complexo igual Donnie Darko. Igual Bruno, sou um problemático. Corpo de homem forte, mas meu coração de menino é frágil. Toda vez que escrevo não é à toa, sempre busco algo. A garantia de que todos os dias terei mistura no meu prato. Sujei meu copo de batom preto, nele tinha caipirinha. Drogas e momentos únicos vêm alegrando minha vida. Algumas mulheres já falaram que molharam a calcinha. E alguns manos falaram sobre a desistência de um plano suicida. Se erros tornam um homem mais forte, eu sou o Kakaroto. Na verdade o Vegeta, bravo, calvo e orgulhoso. Quero um abraço quando tô dengoso e o FL quando tô furioso. Eu sou mais humano que o jogo favorito é Shadow of the Colossus. E toda a dor do passado ainda permanece comigo. Eu vou me atrasar mais uma vez, ou só não vou ir num compromisso. E cada dia que passa eu sei que fica mais difícil. Personagem incrível, ser humano horrível. Como consertar um erro, que já virou um pesadelo. Na madruga vem o desespero, me quebrando toda vez por inteiro. Vejo minha face mesmo assim, não me reconheço. Eu não queria que acabasse, só queria voltar lá pro começo. Poder me desculpar, poder refazer, poder não fazer o que eu fiz, não sei porquê. Eu não sou você, eu não sou ninguém. E sendo bem sincero, nem sou tão do bem. Me sinto perdido, iludido demais. Emotivo e o motivo já nem me satisfaz. No chão do banheiro caído, isso nem é mentira, foi um mês atrás. Meus manos trampando pra sustentar os filhos. E eu aqui trampando pra sustentar os vícios. Eu achei que era malandro, até veio o precipício. E acabei quebrando meus ossos do ofício. Eu ainda durmo no seu lado da cama. Paranoia inflama, cresce e vira chama. Numa visão geral, a loucura é meu panorama. Fama, grana, tudo que eu quis. Tive só um pouco e vi que não me faz feliz. Personagem incrível, ser humano horrível. Personagem incrível, ser humano horrível. Personagem incrível.